gente faz a mídia. Banda AR15 disparando sucesso. Batidão está voltando. Aguardem. Batidão! Marcou. esperavam chegou. Ideia Batidão. Organização André Monteiro. Fiat Ideia Batidão, o top das marcantes. Organização André Monteiro. Não posso mais, viver assim. Se teu amor, se você aqui, volte pra mim. Não aguento mais. A solidão é tão cruel. Estou só. Logo, não me deixa aqui.